afastar de ti, medir tudo que existir de bom na vida. Na vida, Black Congo, yeah, yeah, yeah. Black Congo, vida.